Essa é boa, hein? Puxa aí. Ai! Pra ouvir tomando uma. Vou dar um gole aqui no suco. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos. Gasguei. Loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Beijo Mauro, beijo Edilma, que estão acompanhando a gente aí. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Quanto tempo a gente não se vê? Me pergunto se já me esqueceu. Será que tem alguém no meu lugar, desfrutando o sonho que era meu? Teu sorriso, teu desejo, o doce do seu beijo. Onde foi que a gente se perdeu? Tanta coisa eu tinha pra falar. Pena que você não quis me ouvir. Já sofri demais, vem me buscar. Nada existe sem você aqui. Me deixe, é tempo ainda. Salva minha vida. Não me deixe sozinho aqui. Vem pra me dizer que ainda existe uma esperança de recomeçar. Vem. Diz que me ama e que vai voltar pra mim. Vem pra me dizer que ainda existe uma esperança de recomeçar. Vem, diga que sim. Diz que me ama e que vai voltar pra mim. Se o seu coração está perdido, dividido entre dois amores, o meu coração está partido. Só eu mesmo sei as minhas dores. Eu já não suporto esse jogo. Não, já não quero bola dividida. Decida de uma vez, é prova de fogo. Quem é o melhor da sua vida? mais de mim ou dele. Você decide, o jogo é seu. Eu só não quero dividir você com ele ou eu. Eu só não quero dividir você com ele ou eu.